Às vezes você pensa que sua vida não tem mais jeito, não tem mais solução, que tudo acabou. Mas hoje é chegado o dia que Deus tem o melhor para a sua vida. Ele vai mudar sua história, só depende de você. Ouça essa canção, olha só. Acreditar e confiar. Um dia ele prometeu e não vai te deixar. Portanto, descanse, relaxe. Pra sua vida mudar, só depende de você. Vamos lá, acreditar e ter coragem pra lutar. Ter a fé de Davi e um trono pra sentar. Pois no dia de vergonha, Deus te dá dupla honra. E por fim se levantará pra te buscar. Vai realizar os sonhos que você deixou de acreditar e de sonhar. Vamos lá, sorri, irmão. Eu acredito em você, eu sei que você é capaz. Por isso eu digo que você sai mais. Levante-se do chão, você vai vencer. Não importa a situação, em Cristo está a solução. Levante-se do chão. Depois da tempestade, um novo sol irá brilhar. Enxuga lágrimas, hoje é dia de recomeçar. Não é clichê, sim, novidade de uma vida que não nasceu pra ficar pelos cantos jogada caída. Eu sei que muitas portas se fecharam, sim. Eu sei também que a luta parece não ter fim. Eu sei que tem horas que cê pensa que está sozinho, mas também sei que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Nada pode impedir quando ele diz que sim. E hoje será ao seu favor que ele irá agir. Então não tema, acredite, levante-se daí. Visualize a vitória, lugar de destaque. Muito mais ele tem preparado pra ti. Então insista, precisa entregar nas mãos dele, que ele sabe o que fazer, do que cê precisa ir. Pode contar com ele, eu sei você vai conseguir. Você vai vencer, não pense em desistir, não. Em Cristo está a solução. Levante-se do chão, você vai vencer. Minha oração, e quando eu mais precisei, cê me estendeu as mãos, me tirou da lama, me levantou do chão. Ao invés de sobreviver, hoje eu vivo então. Nova visão, satisfação, novo coração, cheio do que é bom e que sinto expresso com noção. Que só em ti a vitória é garantida, então sigo o caminho que vai me levar à salvação. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda assim se renovará. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Eis aí uma palavra de esperança para a sua vida. Ainda que você esteja desacreditado dos homens, Deus te garante vitória. Você vai vencer.